cerveja. Corre, vem depressa. Ande, deixa o tempo andar. Faz silêncio pra velocidade. Pressa de quem quer chegar e não pode se atrasar. Qual a melhor forma de viver? Sei que dá pra gente escolher. Acabar de vez com essa noção, perder a razão. Chame meu amor, vem de trem ou disco voador. Acaba de vez com essa noção, perder a razão, perder a razão. Mas se eu pudesse roubar um tempo, te levar no vento, amar, pra nunca mais retornar. Qual a melhor forma de viver? Sei que dá pra gente escolher. Acabar de vez com essa noção. Chamo meu amor, vem de trem ou disco voador. Acabar de vez com essa noção, perder a razão, perder a razão. Acabar de vez com essa noção, perder.